A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Conselheiro Pena, na região sudeste do estado, ajuizou uma ação civil pública contra um vereador do município que teria praticado o ato de improbidade administrativa. De acordo com a ação, o vereador largou o cargo após se mudar para o exterior. Entretanto, não formalizou o abandono da função e, mesmo sem retornar, continuou recebendo subsídios até o término do mandato. No total, o vereador recebeu R$ 49.195,20. O promotor de justiça Samuel Ribeiro explica mais detalhes sobre o caso. O vereador se mudou para o exterior em junho de 2016. E seguiu recebendo durante todo o segundo semestre daquele ano, que era o último daquela legislatura. O caso chegou ao Ministério Público através de uma representação formulada por um cidadão que era suplente na Câmara e que afirmava que havia excesso de faltas injustificadas na Câmara Municipal, com destaque para este caso. Com isso, oferiu bruto total de R$ 49.195,20, em detrimento do horário municipal que custeou a remuneração sem o exercício de qualquer atividade. Ainda segundo o promotor, a atitude do vereador trouxe consequências tanto financeiras quanto de administração para o município. Houve o impacto da perda do déficit da atividade legislativa, né, porque o município funcionou nesse período com um vereador a menos. E, por outro lado, teve o dano ao erário municipal, que foram os valores recebidos sem a efetiva contraprestação, valores que se aproximaram de R$ 50 mil. Além da suspensão dos direitos políticos e de ser impedido de contratar com o poder público por até 10 anos, o Ministério Público pede devolução dos valores, condenação do réu nas sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e pagamento de multa de até 3 vezes o valor do dano. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Letícia Lopes.